tô chegando. Se prepara pra jogar. Ela joga bunda, ela é quem comanda. Tem carta na manga, dos passinhos ela manja. Chega de mironga, com a sua ganga. Brota no rolê com as mina perigosa pampa. Ela para e manda, quadra de empanda. Faz o movimento no ritmo ragatanga. Filha de moçamba, rainha da granja. Os galinha perde porque ela não dá canja. Ela prepara, roda, trava e joga. Ela prepara, roda, trava. Ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, bunda. Vem cá, sente o movimento se quiser jogar. Chega no talento se quiser sarrar, dançar. Quem tá convocando é a Queen Vita. Sente o clima aqui, vem sarrar de lado, bada papo. Ela prepara, roda, trava e joga. Ela prepara, roda, trava. Ela joga bunda. Esse momento é meu, bi, eu não vou deitar. Um close de beleza, isso era de se esperar. O que eles não esperavam é Love Groove e Vita. Pra não perder o costume, eu já passei no mercadinho. Pode aumentar o som que eu vou ficar mais um pouquinho. Aê, com GG e PV. Se acostuma a beber, senão vai passar mal com o nosso PVG. Ela joga bunda, ela joga bunda. Ela joga bunda. Ela joga bunda, ela joga bunda. Ela joga bunda. Ela joga bunda. Ela joga bunda. Ela joga bunda. Ela joga bunda. Ela joga bunda. Ela joga bunda. Bunda.